A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Estamos em mais um programa Voz da Alegria. Hoje também o destaque para a sessão São João Paulo II. Doutora Maria José Freixinho, obrigado mais uma vez por aqui estar e falarmos da associação, e também iremos falar daquilo que se passou com a unidade pastoral. Mas para já, bem-vinda a estar aqui mais uma vez nesta edição. Muito boa tarde. Caríssimos ouvintes da Rádio Boa Nova, é com profunda alegria que volto ao vosso encontro e daqui dos estúdios envio a todos, sem exceção, um abraço em Cristo, desejando uma feliz sexta-feira, um bom fim de semana, com bom tempo, é mais do que motivo para haver alegria. Estando nós ainda a viver o tempo pascal, haja, portanto, uma renovada alegria também por vivermos intensamente a esperança e a reconversão do mistério pascal. Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, venceu a morte e está vivo. Esta é a boa nova da Páscoa que nós não devemos esquecer para nos animar e nos fazer ir adiante. Habitual saudação, falamos ainda sobre a unidade pastoral e aquilo que se passou no passado dia 16 de abril, que foi bom demais e que ainda hoje está na memória de todos que acompanharam, uns pela rádio, outros e muitos em direto, mas que há aqui notas ainda a deixar sobre este dia. É verdade, nós vivemos um dia único, temos tido a felicidade de conseguir anualmente assinalar o Dia da Unidade Pastoral, que envolve 9 das paróquias de Oliveira do Hospital, portanto a Unidade Pastoral que se designa precisamente Oliveira do Hospital, e tivemos este ano este evento abrilhantado por duas razões muito, muito especiais. Por um lado, porque pela primeira vez pudemos ter uma celebração presidida pelo nosso Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, que foi coadjuvado também pelo nosso Bispo Dom Américo Aguiar, o Presidente da Jornada Mundial da Juventude, da Fundação Jornada Mundial da Juventude, com a sua boa disposição, como todos puderam perceber, a facilidade com que ele se dirige ao auditório e aos jovens. E também tivemos a presença do Sr. Padre Filipe Diniz, que é o Presidente, o Diretor Nacional da Pastoral Juvenil, que também teve a bondade de nos acompanhar, e julgo que foram muito satisfeitos por verem a força que a juventude de Oliveira do Hospital tem, a alegria que trazem estes eventos, o dinamismo, e portanto foram de facto muito, muito impressionados de Oliveira do Hospital. E tivemos a presença dos símbolos das jornadas, que foi uma honra. Houve ali um momento de emoção, profunda emoção. Sentiu-se ali uma carga espiritual muito grande no recinto belíssimo que nós temos, e que se adapta muito bem a este tipo de eventos, que é o Parque do Mandanelho. E portanto, acho que foi especial, foi uma celebração que nos preencheu, que nos anima, e este ânimo tem que perdurar e tem que trazer fortaleza e vontade de viver e de dinamizar e de atuar, e que não estejamos fechados em casa e consigamos exteriorizar esta nossa alegria, e nomeadamente os jovens, que tenha sido de facto a alavanca para o entusiasmo com as Jornadas Mundiais da Juventude que vamos viver em Lisboa em agosto. E portanto já estamos a menos de 100 dias, e é importante ter presente que temos que nos despachar para estarmos lá, para marcarmos presença. Este evento é um evento que se organiza com alguma antecedência, que envolve muitas entidades e, portanto, é oportuno, e eu gostaria muito de aproveitar esta chance de estar aqui hoje para fazer alguns agradecimentos, porque ninguém faz nada sozinho. E a Associação João Paulo II, eu e os meus colegas, naturalmente que estamos na linha da frente, trabalhamos, e eu estou grata a toda a minha equipa, que realmente mais uma vez mostrou sinais de muita dedicação, mas não posso deixar desde logo de me congratular pela parceria que continua a repetir-se com o município de Oliveira do Hospital, e agradeço na pessoa do Sr. Presidente José Francisco Rolo e da Sra. Vereadora, a professora Graça Silva, que, na verdade, tem-nos dado todo o acolhimento, cedendo as instalações, permitindo que mão de obra colabore connosco nos trabalhos mais pesados e que nós não conseguiríamos realizar de forma rápida e atempadamente. E, portanto, este contributo é de facto de um valor inestimável e nós estamos muito gratos e reconhecidos ao município. Também à Junta da União de Freguesias de Oliveira do Hospital São Pai de Gramaços, mais uma vez agradeço também na pessoa do Sr. Matias, mas naturalmente todo o Executivo e também dos membros da Assembleia de Freguesia, porque mais uma vez patrocinaram umas dezenas de t-shirts das jornadas e que permitiu dar outro colorido à cerimónia, uma vez que tivemos vários jovens a intervir. Louvar a Deus não é só através de orações privadas ou coletivas ou mais intimistas, também se louva pela música, e nós temos a honra de estar sempre muito bem assessorados pelo maestro Pedro Seabra, que promove aquela belíssima os cânticos e a música que nos envolvem naquela celebração. E, portanto, com um coro jolitá de cerca de 50 membros orientados pelo maestro, a Orquestra Musicarte da Associação Sons da Arte, que contou este ano com um contributo muito importante do Pedro Ferreira, que é o autor da música do hino das Jornadas Mundiais da Juventude, e que fez questão de estar connosco e nos preencheu imensa a presença dele também, a sua juventude, a sua alegria, que se fez acompanhar inclusivamente pela sua esposa, que está de facto a viver um momento muito bonito, está grávida e fez também questão de o acompanhar e estava connosco. E, portanto, este louvor da música e das vozes dá um encanto diferente à celebração, e foi nota pessoal do Sr. Bispo, que teve o cuidado no final de perguntar ao maestro: vocês estão a trabalhar há quanto tempo? Porque se percebe que a grandiosidade daquilo que ali se viveu não é da noite para o dia. Leva muitas semanas, e foi bonito que isso de facto tivesse sido percebido inclusivamente pelo nosso clero. Agradecer na pessoa da engenheira Ana Álvaro, a todas as colaboradoras que ornamentaram o espaço estava mais uma vez lindo, digno de não haver reparo algum senão o nosso deslumbramento pela harmonia, pela sensibilidade que houve ali na preparação do espaço. Agradecer naturalmente à Guarda Nacional Republicana, na pessoa do Sr. Comandante do Posto Oliveira do Hospital, também pelo apoio que nos deram, nomeadamente na procissão final e até na recepção dos símbolos e no cortejo da entrada que se fez até ao Parque do Mandanelho. Às associações humanitárias de bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e de Lagares das Beiras, da Beira, na pessoa dos respectivos comandantes Emílio Camacho e António Pinto, que mais uma vez tivemos ali um grupo de jovens que se foram revezando, mas que fizeram suportaram o peso dos andores desde o recinto, ou melhor, desde do Parque do Mandanelho até ao recinto de São João Paulo II. e são uma presença habitual que também trazem muita dignidade, e a Escolinha de Bombeiros, que fez guarda de honra aos símbolos e que de facto nos emocionou com ver aquelas crianças e pré-adolescentes com um sentido de ver tão grande e de facto a darem um colorido também muito honroso a esse momento. Naturalmente que tenho a agradecer à Fábrica da Igreja de Oliveira do Hospital e ao Conselho Económico, ao CODE, o Comitê de Organização Diocesano de Coimbra, que na pessoa do Hugo Monteiro, que mais uma vez nos visitou, já tinha estado connosco no ano passado, e ao CODE Jolitá, melhor não há, como diria o Sr. Padre António Loureiro, na pessoa da Marta Vieira e da Marisa. Os escuteiros, os acólitos e os grupos de jovens estiveram ao seu melhor nível, como sempre. Muitos elementos a participar, a colaborarem, correu tudo lindamente, nomeadamente na procissão, os nossos escuteiros estavam ali fantástico. Que nem pareciam uma força pública, conseguiram orientar tudo muito bem. Catequese, catequistas e catequizandos e os respectivos pais, também uma presença em grande número que também nos honrou muito. A Rádio Boa Nova, como não podia deixar de ser, que esteve ali a acompanhar-nos e a transmitir para aqueles que não puderam estar fisicamente presente. E naturalmente há inúmeras empresas parceiras deste evento e que colaboraram, e colaboradores anónimos que a todos manifesto também em nome da Associação a nossa profunda gratidão. Bem-haja. Este só mostra que é um trabalho que não se consegue fazer sozinho e só se faz com parceria, não é com uma pessoa nem com uma empresa, são com muitas pessoas e com muitas empresas. Este envolvimento acaba por também tornar a celebração mais personalizada, diz-nos um bocadinho mais, porque cada um de nós foi capaz de contribuir e de se depois regozijar por ver o resultado, que é um resultado de facto tocante. É uma cerimónia que mexe com aquilo que é a nossa essência. Na altura nós falámos aqui, havia alguma expectativa, não é? Porque também queria-se organizar, já não se organizava, pelo menos o interregno, não é? Assim, e portanto COVID. Havia também esse cuidado e de facto as coisas correram bem e não é que eu seja suspeito para dizer isso, até porque acompanhei praticamente durante toda a manhã e até a ida para a Zona Sul, e de facto foi bom ver-te e acompanhar. Acho que estas coisas de facto, quando são boas, temos que nos orgulhar daquilo que também é feito por nós e na nossa terra. Tema da mulher em São João Paulo II, até porque se celebrou o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, no passado dia 8 de março, a mulher que agora também é falada, enfim, de outras maneiras, é vista de outras maneiras e tem outras participações. É verdade. Eu antes, ainda para retificar, que eu por lapso, mas entretanto lembrei-me, fazer também aqui, dar aqui o meu louvor às Irmandades. Às Irmandades, que têm um papel também muito importante nesta cerimónia que eu trazia aqui anotado, passou-me, mas a memória felizmente deixou-me recuar e agradecer a todos que deram o seu sim desde a primeira interpelação, estiveram presentes, dão um colorido diferente e são parceiras da Associação. E são os representantes das diversas paróquias e do concelho. Exatamente, e da vitalidade que nelas. Dão colorido, como sempre, que sejam dores. E são parceiras desde a primeira hora, e eu não me canso de o dizer, estiveram por detrás da realidade que é aquela imagem em granito de São João Paulo II, todas elas colaboraram e nós estamos gratos por isso e é uma memória que não se perde. Bem-haja. Pois, relativamente ao tema da mulher, é um tema muito atual, sem dúvida que se questiona muito sobre qual, até que ponto é que as mulheres poderão ter um mandato dentro da Igreja e que natureza é que ele poderá ser, mas não é um tema novo, é atual, mas não é novo. E São João Paulo II também já teve o cuidado de se dedicar e de criar uma mentalidade diferente dentro da Igreja, no fundo valorizando o papel da mulher, sublinhando a sua dignidade, e eu lembrei-me de poder tratar brevemente este tema no nosso programa, atendendo a que no transato mês celebrou-se o dia, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que nasce na Rússia, curiosamente, num movimento que reuniu cerca de 90 mil mulheres operárias e que na altura se manifestou, isto em 1917, portanto ainda antes da Primeira Guerra Mundial. Para quê? Para reclamarem melhores condições de trabalho e de vida, melhores salários. Um tema que ainda permanece atual, ainda hoje há esse desidrato das mulheres que sentem que por igual trabalho muitas vezes não recebem igual salário, mas este evento esta manifestação foi na altura batizada de Pão e Paz, e esteve na origem deste Dia Mundial. O Papa João Paulo II dedicou boa parte do seu pontificado na defesa do valor e da dignidade da mulher, e eu hoje gostaria de partilhar com os ouvintes alguns pensamentos do nosso Santo Papa que foram retirados de discursos e escritos seus e que também nos poderão ajudar a meditar sobre a missão e a vocação da mulher na Igreja e no mundo. E eu, antes de fazermos o breve intervalo, diria só que duas ideias-chave. São João Paulo II dizia que a mulher é chamada ao dom de si. E o que é que isto quer dizer? Dizia ele, a mulher não pode encontrar-se a si mesma senão doando amor aos outros. Portanto, aqui o reconhecimento de que a mulher é amor, por essência, e que só encontra a sua essência quando é capaz de doar esse amor. Isto vem é uma frase retirada da encíclica Mulheres Dignitatem. Também diz que a mulher é chamada ao amor. Porquê? Porque o coração da mulher deve saber abrir-se num espaço de caridade sem limites. E é isso que, na realidade e na generalidade, é reconhecida à mulher, é a sua capacidade de abrir os braços, de acolher, de ser generosa, de ser de facto conforto, de ser colo para os outros, e numa forma que não é limitada, que é feita de facto sem qualquer limite. Esta ideia resulta de um discurso do Papa João Paulo II às participantes, mulheres, numa Assembleia do Centro Italiano Feminino. E, portanto, deixo para a segunda parte várias ideias, ideias de São João Paulo II, numa espécie de ação de graças em que ele agradece às mulheres o seu papel, o seu dinamismo na vida da sociedade e da própria Igreja. Vamos ouvir então a música que tem a ver até com a mulher. É um Ave Maria muito especial para ouvirmos já a seguir. Sure. Falamos e continuamos, doutora Maria José Freixinho, hoje com a Associação São João Paulo II, fazemos esses destaques, ainda para falar na mulher e no tema da mulher. Dizíamos na primeira parte que São João Paulo II, de facto, dedicou parte dos seus escritos a valorizar o papel e a missão da mulher na Igreja e no mundo, e o certo é que na Carta Apostólica Mulheres Dignitatem, de 25 de junho de 1995, portanto já estamos a falar há 27 anos atrás, São João Paulo II expressou uma clara ação de graças dirigida a cada mulher reconhecendo a sua dignidade e missão. E isto em tópicos, ele foi capaz de fazer, de se congratular por cada mulher e pelo seu papel, destacando a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher filha e mulher irmã, a mulher trabalhadora, a mulher consagrada e a mulher, pura e simplesmente mulher. E portanto são estes, estes tópicos que eu gostaria aqui de partilhar com os ouvintes, porque são muito interessantes e valorizam o que deve ser valorizado, o papel de cada um, e nomeadamente na Igreja, que nem sempre o papel da mulher é muito valorizado, e tradicionalmente nós se calhar temos todos na memória, parece que a dignidade era a ponto tal de que os homens ficavam sempre à frente nas celebrações, as senhoras atrás, e portanto tem-se evoluído muito, e o Papa São João Paulo II deu um belíssimo de um empurrão para que haja maior acolhimento aos contributos das mulheres. E sobre a mulher mãe, São João Paulo II, e este encanta-me porque há um apelo e um reconhecimento do mérito da maternidade, e apesar de haver pai e mãe, quem dá à luz é a mulher, é um privilégio que as mulheres têm, e São João Paulo II a esse propósito diz o seguinte: obrigado a ti, mulher mãe, que te fazes ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única, que te torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que te faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. Bonito, fantástico. E de facto este papel da mulher, insubstituível, que é o de dar à luz, mas eu acho encantador dizer que a mãe que dá à luz torna o sorriso de Deus pela criatura que nasce. Ou seja, a mulher ao dar à luz é Deus sorri pelaquela vida nova que vem ao mundo. E depois o papel de uma mãe, que não é só a mãe que gera, é a mãe que dá à luz, mas a mãe que acompanha. Esse papel fundamental, e por isso a homenagem que temos que fazer a todas as mães de criação que nunca geraram, nunca deram à luz, mas são verdadeiras mães, que as há, e muitas, e são de facto a referência de muitos homens e mulheres que tiveram a graça de as ter a seu lado. Depois o obrigado à mulher esposa, e diz assim: obrigado a ti, mulher esposa, que unes irrevogavelmente o teu destino ao de um homem, numa relação de recíproco dom, ao serviço da comunhão e da vida. Naturalmente que na Igreja o matrimónio é um sacramento importantíssimo e que está por detrás da criação da família, da unidade familiar, que é a Igreja doméstica. A Igreja começa em casa, começa na casa de cada um dos cristãos que celebrando o matrimónio dão origem a uma família nova. E portanto, esta união é uma união muito importante, porque é o princípio de uma vida a dois, que sequer seja dom para um e para outro, para o marido e para a mulher, e que seja também uma comunhão de vida, onde depois naturalmente haja fecundidade, que não é só a fecundidade biológica, mas a fecundidade comunitária, onde o casal, com ou sem filhos, possa dar de si e possa contribuir então para este projeto comunitário de vida cristã. E entretanto, obrigado a ti, mulher filha e mulher mãe e mulher irmã, E então, que levas ao núcleo familiar e depois à vida, à inteira vida social, as riquezas da tua sensibilidade, da tua intuição, da tua generosidade e da tua constância. São João Paulo II continua num discurso de adjetivar brilhantemente aquele que é e pode ser o papel de uma mulher, tanto como filha, como irmã, mas sempre destas características que são mais habituais nas mulheres, a sensibilidade, a intuição, a generosidade e a harmonia, haver um comportamento constante que também é importante, às vezes mais tranquilas, mais calmas, a forma de reagir, de dirimir conflitos, e esta constância também é muito importante para de facto, dentro da Igreja, haver também maior harmonia e haver um percurso, uma evolução da própria Igreja mais consentânea com aquilo que é o espírito cristão. Depois, a mulher trabalhadora. E nós, isto faz um destaque importante, porque nós sabemos que tradicionalmente a mulher estava na dependência económica do marido, a quem se unia, e não tinha um papel tão relevante socialmente, ou pelo menos assim não era reconhecido, porque no fundo era a responsável pela família, pela casa, pela educação dos filhos, e fazia um trabalho extraordinário. Mas a vida exigiu que assim não fosse apenas, porque hoje as mulheres vão partilhando essas tarefas de educação com os maridos também, uma vez que acabaram por ter a necessidade da parte dos maridos ganharem dinheiro, trazerem sustento, salário para casa. E por outro lado também é o reconhecimento de que a mulher pode, havendo condições para o casal, realizar-se em casa com o seu papel de esposa e de mãe, mas também tendo outras aspirações, deverá ser-lhe dada essa oportunidade de estudar, de trabalhar. E portanto, o obrigado a ti, mulher trabalhadora. Porquê? Porque empenhada em todos os âmbitos da vida social, económica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dá à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento. Cá está esta harmonia que a mulher muitas vezes traz com o sentimento de pôr algum freixo também na razão e de haver soluções equilibradas. Também há uma concepção de vida sempre aberta ao sentido do mistério, à edificação de estruturas económicas e políticas mais ricas de humanidade. E aqui é essencial, de facto, que nós não percamos a noção daquilo que nós somos, que somos seres humanos, e de que a humanidade e o humanismo no nosso dia-a-dia, no trabalho, na sociedade, em casa, é fundamental. Nós não perdermos esta nossa dimensão, porque isso faz toda a diferença depois numa sociedade feliz, de sucesso, onde estes valores têm que estar muito bem vincados. E a mulher pode ter seguramente um papel determinante em que assim seja. E depois, naturalmente, tinha que haver uma referência à mulher consagrada, porque há muitas religiosas, há mulheres que se dedicam e que se entregam, as noivas de Cristo, não é? Que se entregam a uma vida religiosa e que abdicam de outro percurso. E a exemplo da maior de todas as mulheres, que é a Mãe de Cristo, Verbo encarnado, portanto, a mulher consagrada abre-se com docilidade e fidelidade ao amor de Deus, ajudando a Igreja e a humanidade inteira a viver para com Deus, uma resposta esponsal que exprime maravilhosamente a comunhão que Ele quer estabelecer com a sua criatura. Ou seja, as mulheres são capazes de ser intermediárias, a mulher religiosa, de ser intermediária e, à semelhança de Maria, conseguirem unir a criatura ao Criador. Porque a relação que Deus quer estabelecer com o seu povo é uma relação de comunhão, de harmonia, de amor, onde o homem caminhe para a santidade e faça esse percurso diariamente, de se tentar tornar melhor, de evoluir, de aprender com os erros, mas não os voltar a cometer. E a mulher tem sempre uma forma dócil e suave de orientar para que assim seja. Portanto, aqui um louvor também à mulher consagrada. E depois uma nota, uma ação de graças final pela mulher, sem qualquer tipo de título. Obrigada a ti, mulher, pelo simples facto de seres mulher. Com a percepção que é própria da tua feminilidade, enriqueces a compreensão do mundo e contribuis para a verdade plena das relações humanas. E pronto, está tudo dito em poucas palavras, mas muitas ideias, e todas elas fortes, que São João Paulo II respeitava muito o papel da mulher, e nós sabemos o quão devoto ele era de Nossa Senhora. Portanto, o modelo de mulher que nós temos mais presente, e é bonito que não nos esqueçamos que cada mulher que às vezes duvida sobre o seu valor e o seu papel e o contributo que pode dar ao mundo, e nomeadamente na Igreja, que não se menospreze e que se sinta igualmente querida e honrada para poder participar na sua comunidade cristã e fazer deste mundo um mundo que é seguramente melhor. Falámos da mulher, e naturalmente a mulher tem um papel de destaque cada vez mais, um papel mais valorizado. Essa valorização do papel da mulher na Igreja também já é reconhecida até pelo próprio Papa Francisco. É verdade, naquele que é o alinhamento ou a herança de São João Paulo II, nós podemos dizer que o Papa Francisco está a dar passos importantes numa valorização que não é meramente, não quero dizer que as anteriores não tenham sido, mas que não é meramente de ideias, mas que se concretiza em medidas pontuais. E eu gostava de partilhar aqui com o ouvinte uma ideia que de facto demonstra esta abertura do Papa Francisco para a intervenção das mulheres na vida da Igreja. Nós sabemos que está para realizar-se, será em outubro deste ano, uma primeira parte, e no ano 2024 uma segunda etapa, o Sínodo dos Bispos. O caminho sinodal é o caminho da Igreja, é a reflexão que a Igreja faz sobre si própria, sobre a sua missão, e todos os leigos tiveram a oportunidade de ser auscultados. Esse trabalho fez a nível paroquial, diocesano, entretanto as conclusões foram dadas a conhecer, e naturalmente que a nível do Vaticano todas essas ideias vão ser congregadas, vai haver o Sínodo dos Bispos. E o que é que há aqui de novidade? É que o Papa Francisco resolveu envolver mulheres e leigos no processo de tomada de decisões sobre a missão da Igreja Católica. E em que é que isto resulta exatamente? É que foi atribuído o direito de voto a 5 irmãs religiosas que vão juntar-se a 5 padres como representante de ordens religiosas no encontro, nesse sínodo. Ou seja, não vai ser exclusivo dos bispos, mas vai ter esse contributo. Por outro lado, o Papa Francisco decidiu ainda nomear 70 não-bispos para o sínodo e pediu que metade sejam mulheres, tendo todos direito ao voto. Ou seja, temos os religiosos, 5 mulheres religiosas, 5 padres, e vamos ter 70 leigos, em que 35 serão mulheres. Portanto, aqui a paridade assegurada, e todos com direito a voto. Isto é uma mudança extraordinária, e só Deus sabe os contributos que vão resultar da oportunidade que será dar voz a estes novos membros do sínodo, nomeadamente a estas 40 mulheres que vão poder discutir ideias, dar contributos, fazer sugestões, analisar, enfim, ter uma palavra seguramente sábia para que a missão da Igreja vá mais ao encontro daquilo que é hoje a realidade do mundo e sempre fazendo a vontade do Pai, naturalmente. Portanto, um sinal de muita esperança para esta abertura que o Papa Francisco deu já e que se vai concretizar em outubro e no ano que vem, de ouvir aquilo que é da sensibilidade e da intuição, a mais-valia das mulheres neste tipo de fórum. Este também é também um sinal de mudança e de adaptação da própria Igreja à realidade atual. Sim, porque nós não podemos deixar de notar que a participação das mulheres na Igreja é, de facto, muito numerosa e suplanta com muita facilidade a presença masculina e aquilo que é realmente o contributo, que também se pretende, continua. Não estamos aqui a medir forças, não, estamos apenas a querer que, de facto, que a generosidade de todas as ações encetadas por mulheres sejam aproveitadas, possam ser, estar ao serviço da Igreja e ao serviço dos irmãos. É isso que se pretende. Notas importantes de alteração e mudanças também na Igreja e, naturalmente, as mulheres com presença, que dá, enfim, um novo elan à Igreja e uma nova mostra da adaptação que está a fazer. Falámos nisso neste programa, falámos da unidade pastoral e do sucesso que foi o que aconteceu em Oliveira do Hospital e estamos quase no fim do programa. Doutora Maria José. É verdade, está na hora de nos despedirmos e, portanto, eu, com a mesma alegria que saudei o auditório, assim me despeço, desejando a todos um feliz fim de semana. Fiquem bem e alegres. O programa A Voz da Alegria estará de volta na próxima sexta-feira. Até lá, São João Paulo II, rogai por nós e conduzi-nos à santidade. A Voz da Alegria é um programa que vai para o ar na sexta-feira, perto das 17h30 e depois em reposição ao domingo, depois das 14h, e pode sempre ouvir em podcast a emissão e a gravação, calmamente, sem problemas de ouvir, porque vale a pena ouvir. Foi um prazer estar consigo hoje com a Associação São João Paulo II e a Doutora Maria José aqui a fazer-se então todo esse trabalho de apresentação. Falámos da unidade pastoral e do sucesso que foi. Falámos da mulher e a mulher na Igreja. Foi um prazer. Fique bem. A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu lado de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of light shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração.